levem sua carruagem, nosso coração. Deixa o rastro da coragem, a melhor lição. Simplesmente muito mais que um irmão. Em seus olhos de menino, um futuro azul, mais duas estrelas sobre a América do Sul. Da multidão, tem as asas de um anjo e os pés no chão, tem a sede de justiça pelo pão. Em seus olhos de menino, um futuro azul, mais duas estrelas sobre a América do Sul. Sobre a América do Sul.